sem pensar em nada. Eu fui largado sem eira nem beira, meta mão vira lata. Me vi perdido andando feito um doido. Ela blefou e eu como entrei num jogo. Fui uma isca em sua teia e seu veneno entrou nas minhas veias. Agora eu me pergunto como pude ser tão bobo assim. Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Depois saí por aí, bebi, chorei numa mesa de bar. Saudade apaixonado, tente me entender, não vou te perder. No pássaro de fogo da saudade eu vou te ver no Siqueirão. Eu quero ver você dançar pra mim no Siqueirão. A noite aqui parece não ter fim. Andam falando por aí que eu só quero me iludir. Não acredite, não, amor. Quero lhe mostrar quem sou. Não me engane, sou tão frágil. Deposito em você todo o meu amor, o meu amor. E vou te provar que o que eu sinto é pura verdade. Pra carroça da saudade. Não, não chore, não se peça dor. Com DJ Estou Máximo, Frangini e Tubarão, eu quero que você me faça acreditar que tudo é sério. Isso que chama de amor. Nem vou te provar que o que eu sinto é pura verdade. Eu vou te levar pra carroça da fez, destruiu os nossos planos. Em troca de uma noite num motel, esquecendo a nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. Nosso casamento era tão lindo, e eu não esperava isso de você, não. E agora?

Hoje eu sei, hoje eu sei, eu vou ficar, sem te amar, ai, ai, ai, enfrentei tudo pra fazer você feliz. Chorei, sofri, me machuquei, mas esse jogo vai virar, você vai ver. Quem deve pagar vai aprender, mas tudo passa. Hoje não quero você. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, eu vou ficar sem te amar, ai, ai, ai, ai. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Nossos corpos se completam mesmo estando longe. Em pensamento eu vou te buscar. Dá calafrio, um arrepio ao lembrar seu cheiro. Pela porta do quarto entrar, sinto silêncio, um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora. Pra nunca mais voltar, foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus, eu não vou mais chorar, eu sei você quer me amar, eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Eu não vou mais chorar. Você foi o melhor de tudo que eu tive, mas veio uma tempestade em minha vida e te levou de mim pra nunca mais. Eu fiquei ferido nos destroços da paixão, com estilhaços no meu coração, entre a loucura e a solidão. O que fazer se você não me quis e me deixou? Eu não acreditei no seu amor, sabia que sozinho eu ia sofrer. Eu me perdi, chorei na sua ausência, mas passou, e tudo que era lindo acabou. Se você quer saber como estou eu vou vivendo a minha vida. Eli Andrade, eu choro e bebo pra. Você foi o melhor de tudo que eu tive, mas veio uma tempestade em minha vida.